poderiam ser desastrosas as consequências para o sistema económico norte-americano. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva promulga esta segunda-feira o acordo ortográfico que unifica e simplifica a forma de escrever nos 8 países onde se fala português. Uma data simbólica que coincide com o aniversário da morte de Machado de Assis, considerado mais universal dos escritores brasileiros e um clássico da língua portuguesa. O PSD deve pressionar e condicionar o governo relativamente ao orçamento de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa considera que o Partido Social Democrata deve falar do orçamento ainda antes do PS. No seu habitual espaço na RTP, o comentador disse que, em matéria orçamental, Manuela Ferreira Leite não deve continuar calada. O PSD tem, como sempre fez o partido da oposição em vésperas do orçamento, tem de falar, Manuela Ferreira Leite, agora tem de falar sobre antes o orçamento. Antes do governo? Antes do governo. Para condicionar o debate do orçamento. Se não o fizer, o que é que acontece? Não, se não fizer, perde a iniciativa outra vez. Vai dizer que o mas governo isto, aquilo... Manuel Ferreira Leite vai dizer hoje que é masoquismo puro pedir ao PSD que se antecipe com a apresentação de ideias e de propostas. Não, mas não é ideias e propostas, é condicionar. É dizer em que terreno é que espera que o governo se coloque no orçamento. O presidente deu um mote. Quer dizer, tem que ter previsões que correspondam à realidade. Tem de olhar para os que mais sofrem com a crise. Então, ele escusa dizer as propostas concretas. Agora, não pode, a meu ver, na opinião. Sim. Manter o silêncio sobre matéria orçamental, não condicionando o governo antes do debate orçamental. Quem parece...